Solicito uma ordem aqui sobre a posição, toque pela esquerda, decido para perder a altitude, tá? Autorizado pela esquerda, sobre toque 9225. 9225. Solo, Salvador, Azul 4206, para Recife, nível 3, libera a informação, Sierra. Sierra, confere, número 2 para cópia, Azul 4206. Número 2, 4206. Para ingresso no pátio 6143. Aviso previsto é o 3, encontro-se ocupado, ok? Mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 6143. Só um minuto pro táxi, o gol. Poxa, 6201, não escuta? Mantenha a posição por gentileza e aguarda. Gol no 856, táxi autorizado, via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, com ajuste no 019, no bom voo. Alô, Salvador, batalha, trip 549, não lembra, né? Alfa, mantenha sua Juliette, trip 549. Sexo feminino, 19 anos, sintomas, gravidez, 5 meses, queda de pressão, enjoo e tremedeira. Gente, confirmação para passageiro? Momento. Azul 5185, chame Recife no 3325, alterna no 251. 7 curva esquerda, corredor forte até 20 milhas. Acena no transponder 0126 e o controle Salvador opera em 120, decimal 80. A bordo, parte 4, treinamento táxi decolagem com a torre 118, decimal 95, ajuste na 011, no bom voo. Bom, alô, Xanel 6201. O senhor vai seguir pelo ILSXK e assim que transferir para a torre, o senhor vai solicitar lá mesmo. Bom, 9225, já está em condições de completar a órbita e aproximar o ILSXK? Confirmo, bom, 9225. Mantém inicialmente 13, descida para 3.000 pés, ajuste 1.011. 3.011, bom, 9225. Mais FDF para ver se está. Aqui é com o Delta, chame Torre Salvador 71895. Aqui é com o Delta, boa tarde. Boa. Boa, papapá, mais tempo Delta. Com o Delta, boa tarde, ingresso no circuito pela direita da 17, agilizando, reporte cruzando a final da 10. Boa, mais tempo Delta, boa tarde. A segunda é 128? 128, decimal 8. 288, vai a primária 260-288, muito graça, uma boa tarde. Realmente bom voo. Estilo Bravo Controle. Recife 350 é o nível, prossegue na Peruísque 58, na cola da 10, curva esquerda após, cumpre perfil Pucca, transição Caju. Aciona no padrão, no transponder 5470 e controle, Salvadorino 20.8. Dado 25.20.0, saída pública, transitora, ajuda, quando assistou no 0, na intervenção aerodia, outra 25.8. Zona 5470, controle, Salvadorino 20.8, azul 4206. 4206, contagiamento com a última, pronto, puxa, vai gastar no mesmo portão lá. Passa pronto, pelo custo do enfermeiro. Céu Juliette, desça para 4000 pés 1011, ajuste. 4001, 011, do papel de gato. E o hotel Juliette, condições de apurar Duna da presente? Afirma. Pro Aduna está seguindo como número 2 na aproximação. Duna número 2, de motel de gato. Livre o táxi, chama para ingresso na 17. Checo Delta, base 17. Checo Delta, ciente, está autorizado já a base, pouso 97, o vento de 090 graus, 14 nós, o altímetro 1011, reporte no solo. Vai, Checo Delta. Mike Eco Delta, eu fomo Maraná Taxi no pátio 4, o senhor vai dar passagem a mesma após ingressar no pátio 4, ok? Apenas para ultrapassar aí a Taxi Oscar na hora do pulo. Mike Eco Delta, sente. Taxi 3567, 181 a bordo. Estamos com 3 horas e 50 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Sim, taxi autorizado à direita via Índia, no ponto de espera Torre, no 8095, ajuste na 09, bom voo. Via Índia, ponto de espera 295, obrigado, Taxi 3567. Oxa 6143, Juliette, portão 3. Livre táxi, Juliette, portão 3, Oxa 6143. Trip 5491, Juliette, pátio 3, posição prevista número 5, quando lá está de sinalizador. Vai dar passagem ao senhor, ele vai ultrapassar a Taxi Oscar, após o senhor ingresse a linha na cabeceira, chame alinhado pronto na cabeceira 17. 360, vai colar da pistão na 0, com curva à direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL, lenta após o abrigo, onde intercepta peso 1, no meia, na luft, vai bacena e após conforme a rota do plano. Aciona no transponder 5503 e o controle Salvador em ano 20.80. Autorizado, contando rota do plano de voo, 360, decolada 10, controle direto da EL, Leda Bridge. Após cumprir a rota 010, dada a cena, 5503 transponder, 108 é o controle. Correto, chama pronto, pushback acionamento, portão 8. Sou na frequência livre, tenha uma boa noite. Iberian Mike, mantém a posição, aguarde para a decolagem. LS-18 está dessa parte estabilizando. Oi, eu vou negar 1-1, levantar de lá. Passando e estando na baixada de travada, voo 9225. Voo 9225, ok, está autorizado o pouso 90, vento de 090 graus com 14 nós, o altímetro 1011. 9225. A 3567 decolou 50, controle em 120.8, tenha uma boa tarde, agradeço a agilidade. 208, valeu, só 3567. Salvador, boa tarde, são 3567. 3567, boa tarde, contato radar na decolagem do sol 3620, perfil Arbor Elef. 3620, Arbor Elef, está no 3567. Paulo, Salvador, azul 4206, para que puxa o treinamento, portão baixo. 9225, quer negar agora 10, 10, 1010. 1010, obrigado. 1006. Voa direto pro da rotatória, para aproximação da 17. É, gente da Sierra, autorização Galeão, que tem imediato. Tá pronto, Cobra. Gol no 601. 601, tá pronto. Galeão autorizado, nível 360, da cola da 10. Curva direita após, compra o perfil da El, Leda após Bridge, onde intercepta peso 1-6, Snap, Luft, Barbacena e após conforme a rota do plano. Acena no transponder 5-5-4, controle Salvador em 1-20-80. Autorizado nível 360, conforme rota, preso Lua 10, decolada 10, curva direita da El, Leda Bridge, lá intercepta aerodia após Smart. Aciona 5514, controle Salvador, 120-18, voo 9601. Correto, chama pronto, portão, confirme por gentileza o portão 9601. 9601, eu dou portão 2. Sim, chama pronto, puxa para que você não vai. Chamar, obrigado. Afirmativo, faça 360 da presente pelo Romeo. Portará para o cruzamento do campo, November Yankee Mike. Para o cruzamento, November Yankee Mike. 567, pode voar, Elefa? Autorizado, Elefa está presente, 3567, doutor. Voando, Elefa, 3567, obrigado. Juro. Eu estou lá livrando o eixo, November Yankee Mike. T73, redução 1809. 1809, reduzindo boa noite, 1273. Do trip 5299, ele faz 3 para a pushback. Coordenação com a equipe do solo, trip. Reporta táxi. Faltará. A linha do litoral, Chame o controle 121, perdão, 120.8. Tem um bom voo até o regresso. 120.8, até o regresso, November Yankee Mike. 73, você, né? Curve à direita agora para o A200, vai ultrapassar o curso localizador. Direita 200, Golfo no 273. Já na parte traseira da aeronave, ok? A gente já tá ciente. Grato. 1895, boa. Patrulha Salvador, contatando o November Yankee Mike, transferiu? November Yankee Mike, no meu passaporte, o senhor vai se afastar 20 milhas? Vai ser aproximadamente 20 milhas. Ciente. Curtíssima final 17, ok? Tem um tráfego pra ILS da 10 a 7 milhas na sua cauda, ok? Ciente, vamos agilizar, retornaremos curta final, dono 7, Lima Hotel, Juliette. Então, um, gol, 1, 2, 73 para o localizador, curve agora à esquerda para o 70, 070. 070 para o localizador, gol 16, comissão gol 1273. Final da 17, baixou e travou, Lima Hotel, Juliette. Então, Juliette, ok, tá livre o pouso na 17. O vento é 090 graus com 14 nós. Qual parte do estacionamento? Nós segue para a data, o Lima Hotel, Juliette, com livre pouso. Guarde, o gol no 273 completa a esquerda 050. Esquerda 50, gol no 273. São 3894, sendo identificação, desceu 50, chegada a Mari. Identificou, desceu 50, 3894, na Mari. Pelo Romeu Oscar Torres, 118.95. 95. 3567, chame em Recife no 260, alternando no 288. Aeroporto de acionamento está 3629 a 6. Então, Oscar, reduza na medida do possível, ingresso final da 17, reporte sobre o hangar da Enrimar a 3 milhas da Cabeceira 17. Estabilizado? Estimativo, só pensamento 273. O 273 completa final, torre 12, é o gol 1273, final passando de Sierra, Trembar Chavado. Gol 273, boa tarde, avistado, livre pouso 90, o vento é de 090 graus, 14 nós, e o altímetro no 0, 1. 1 0, livre pouso, gol 1273. Salvador, Zupa 206 para um táxi 596, 3 horas de Maceió. Táxi autorizado, via pátio em dia alfa, na ponta 7 para a torre, no 9, desce 995, ajuste na 0, no 1, bom voo, 4206. Pátio em dia alfa, na ponta 295, 4206, obrigado, bom trabalho. Gol 1026, coordenando a equipe de solo, após o Embraer liberar retaguarda, autorizado. Puxa acionamento, chame táxi. Então 3629, eu falo. 740 para cima. Coordenando a equipe de solo, após o Embraer liberar retaguarda, autorizado no 62 e chama táxi. Após o Embraer autorizado, chama para o táxi, na 3629. Salvador, trip 5219 para o táxi. 49 a bordo, 3:40, alterna Salvador. Gente, trip, autorizado o táxi até o ponto de espera, como número 2, em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera torre, 198, décimo 95, ajuste na 0, no 1, bom voo. Táxi até o ponto de espera, confirmando como número 2? Afirmativo, vai seguir o Embraer. Gente, vai seguir o Embraer, trip 5219. Romeu Oscar ciente, o vento é 080 graus, uma dúzia de nós, o altímetro no 010, está autorizado o pouso na 17. Torre Salvador Azul 4206, boa tarde, estamos com a espera da carteira 10. Boa tarde, Azul 4206, a linha mantém a 10. Linha mantém a 10, Azul 4206. O gol 273 no solo 02, livrando à direita, chama o solo em 121 no décimo 9, tenha uma boa tarde. Boa tarde, Gol 1273. Tá liberando, ingresso na Alfa e a porta da Juliette. Alfa e a porta da Juliette, bom dia. O 4206 é autorizado ali, decola da 10, vento de 090 graus, 12 graus. Libre, decolar de capteiro 10, azul 4206. Meu Oscar no solo ao 04, ao estacionar a frequência livre, tenha uma boa noite. Afirmativo, livre para Aerostar ao estacionar a frequência livre, tenha uma boa noite. Sadez é porta estabilizada. 2011 autorizado, ILS Extreme, reportagem estabilizada, 3294. 9, ponto de espera pronto. O trip 5209, ali mantém, no zero. Ali mantém 5209. Salvador, autoriza o acesso para 2500 do November Link mais? No Galeão, 4 horas e 10. Táxi autorizado, são 3629. Via Pátio, Indy Alfa, na ponta de espera, Torre. 198, décima 95, ajuste no 0. 1 no 0, bom voo. Pátio, Indy Alfa, ponta de espera, 1995, 1 no 0, 1 no 0, legal, boa tarde. 5. Chame o controle em 120, décima 8, e tenha uma boa noite. 208, muito boa noite, Azul 4206. Autorizado como número 2 até o ponto de espera via Pátio, Indio e Alfa na ponta de espera, Torre 198, decimal 95, ajuste na 0, na 0, bom voo, gol 1, 0, 2, 0. 0, Pátio de Alfa, 2, 1, 0, 0. Está autorizado para Brasília, o nível 360, decolagem da 1, 0, curva direita após. Cumpre o perfil da arma após posição elefa, intercepta peso 1 no meia, posição 17, apino e após conforme a rota. Aciona no transponder 5521 e o controle Salvador Yano 20, decimal 80, aguarda para protegimento, gol 1567. Gol 1273, observando o Boeing, ingresso Juliette, portão 10. Através do 8, fica atento ao follow me. Depois do colega, no 10, a gente está falando através do 8, com 2, 3, 5. Coteja. Autorizado para Brasília, 360, decola 1-0, curva direita, percebe a árvore após voa elétrica. Seta os campos do gol 1-7, apino, segue a onda do plano. 5-5-2-1-1-2-0-8, gol 1-5-6-7. O corregimento está correto, gol 1-5-6-7, chama pronto, puxa bem o acionamento, porta 1. Paulo Salvador, Oceanair 6259, informação, Serra, posição 3, pronto na quadra. Confere, guarda a cópia, o Oceanair 6259. Aguardando a cópia 6259. Paulo Salvador, boa tarde, está 3297, informação, Serra. Serra, confere, então. Aguarda a cópia número 2. Eu vou ter que escutar. Nosso contato radar na decolagem, Subol 200, perfil Arbor Conquista. Arbor Conquista, 5219. Puxa 6259, na escuta do solo, para a cópia. Pronto para a cópia, 6259. Puxa 6259, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APER Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto trive, após encomendação com centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, cumprindo o perfil da subida da EL até a posição Leda, após voo direto bridge. O transponder é o 5553 e o controle em 120, décima 8, corteja. O Chanel 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto trive. Decola pista 90, curva direita, da El Leda Bridge. Aciona 5553, controle 1208. Correto, o Chanel 6259, chame para o acionamento, o 6259. Bota lá, 6259. TAM 3897 na escuta do solo, para cópia. Para cópia, 3897. 3897, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela APER Zulu 16 até Belo Horizonte. Após direto trive, após segue conforme coordenação com o centro. Decola na cabeceira 1-0 com curva direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da EL até a posição Leda. Em seguida voa direto para a posição Bridge. O transponder é o 5525 e o controle em 1-20-8. Conteja. Autorizado Guarulhos, 340, Vietas Lonomeda para vocês, Luz Tribos Mortical. Decola da 1-0, primeira esquerda. Perdão, primeira direita, cintura da EL até Leda, Leda Bridge, ingresso na aerolínea. A 3897, correto, cotejamento, chame para o acionamento no portão 5. Não, olha, muito obrigado. 20.8, boa tarde. 208, bom trabalho. Sou de Salvador, boa tarde, na 3629, passando 1500 pés, nada é o... 3629, boa tarde, contato radar na decolagem, subo 3620, após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000 pés, vou direto Leda, após Bridge, tá 3629, obrigado. Tá 3894 estabilizado? Afirmo, localizador 3894. Completa final, Torre Salvador 18895. 18895, 3894. Autorizado, voo no 601, chama para o táxi, o altímetro no 010. No 0, no 0, autorizado, vai chamar táxi, voo no 601. Torre Salvador, tá 3894, vai passar o Índia Serra, baixado e travado. Para pista livre, continua a aproximação, tá 3894, que negar 1-0, 1-0. Prossegue na aproximação, 3894. 1-0, 2-6, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 0, 9-0 graus, com 1-59. Vento no 0, 0 graus. Após o colega da companhia do portão 2, será autorizado seu puxo, ok? Recife no 2685, alterna no 2545. Uno, dois, cinco, quatro, cinco. Recebendo agora modo Alfa Charlie, seu transponder. 329. Obrigado. Puxa. Chamativo da... Estou puxando o finger aqui, vai iniciar o puxo, o gol no 601. Mudou o gol 9225? Então siga. Seu coordenado 360, Cuiabá? Gol 9225, eu vou checar com o Recife, eu não recebi aqui o plano, eu vou checar, ok? Só um instantinho. É, 360 Cuiabá, é isso? Possível, obrigado. A 026, decolada 1-3. Modifica o transponder para 5503 e chame controle em 1-20-80, boa tarde. 5503-2080, boa tarde. Gol 9225, ao sol. Gol 026, contato radar na decolagem subal 3620, da presente direto Leda, após Leda Bridge. Leda da presente. Leda Bridge, 1-0-26-360, também. Solo voo no 57. Possível, no 57. A direita quantidade de busca simultânea com o colega da 2? O gol 601, o senhor tem condição de puxar até a saída do pátio 3, cedendo a passagem para o colega do portão 01? Chamativo, gol 601. Agradeço, então até a saída do pátio 3, ok? O gol no 567, então está autorizado, Linha Azul. Puxa atento o colega, em coordenação com a equipe do solo, chama ele para o táxi. O altímetro 1010 agora. 1010, chama para o táxi, 1067. Alfa, antes da Juliette, 3894. Cinco ao solo, Salvador. Prossiga. A segunda empresa já foi enviada o plano de voo. Qual é o horário que está preenchido no plano de voo, o senhor sabe? 20:20. Como? 20:20? Yes. Ok, gente. 3-3-5-5-3-6-9. Alfa da Juliette, da 3894. O Tom 3894 mantém a posição antes da Juliette. 8 a bordo, 1350, alternando Campinas para o táxi. Bom, Salvador, 9567. Solo 567, prossiga. Com 148 a bordo, 1350 Campinas, tá bom para ataque. Livre à direita, no ponto espera, torre 1895, tenha uma boa tarde. 285, obrigado, batalha. O táxi chegou no 601, com 165 a bordo, estou na via de 3:40, alterna a Campinas. Campinas 13:40, 1:65, siga o colega via Índia e Alfa para o ponto de espera da 1:0. Agradeço a gentileza, PNH 1011, tenha uma boa tarde. 1:601. E segue o colega até a Índia. Aí eu monitoro para chama a torre 2895. Obrigado, bom trabalho aí. A média lá. 3894, observa o gol à sua esquerda, após ingresso via Juliette para o portão 062. Juliette 06, está 3894. Autorizado, alinhar e decolar, pitão na 0. O vento 090 graus com 159. Alinha e decola da 10 com 1957. Por 1026, 1028. Descida no meu pés, November Yankee Mike, reporta no regresso a Salvador. Livre descida, reportará no regresso a Salvador, November Yankee Mike. Está na Zébrica. Pode rolar com o colega, autoriza a linha Matia, gol, na Bé Zeron. 3895 na pra cópia, pronto. 397 é para o Puxi? É, tá livre o acionamento na posição, chame para iniciar o pushback. Chama, o Gol 9225, é, confirmando que está pronto para cópia? Pronto para cópia. Gol 9225, autorizado para Cuiabá, nível de voo 360, a primeira aerovia Upper Zulu 17 até Formosa, após Upper Whisky 10 até a posição Grace, após segue conforme coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5543 e o controle em 120.8, conteja. Ok, autorizado Cuiabá, nível 360. Para ver inicial, Upper Zulu 7, Formosa, Upper Whisky 10, posição Grace, direto do Cuiabá, condenação com o centro. O... a decolagem da pista 10, com curva direita, Arbor, Elefa, 543, 1208. Correto, chame para o acionamento, gol 9225. 9225. Avançou, boa tarde, gol 2233, na terra. O Gol 9, perdão, 1273, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da El até a posição Leda, após voa direto bridge. O transponder é 5531 e o controle opera em 120.8, corteja. Gente, autorizado o gol no 273, Confins 360, vento Zulu 10, decola da 10 com curva à direita, Nael Leda Brito, 5531, transponder, controle Salvador 208, é o gol 273. Correto, gol no 273, chama para o acionamento no portão 10. Viu, aqui, portão 10, encontrará acionamento, gol 273. 310, gol na 60. Muito boa tarde, copio 360 para Guarulhos. Gol 940, então autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até BHZ, Belo Horizonte, após direto Trive, após coordenação com o centro. Depois, após a decolagem para a curva direita, é, cumprindo inicialmente perfil da subida da El até a posição Leda, em seguida voo direto a Bridge. O transponder é o 5563, corrijo, 5536 e o controle 120.8, corteja. Correto, gol no 940, só confirmando a pista em 10, chame pronto para acionamento no 11. 01, decolar 225, transfere com torre 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, boa noite, 601. Voo 9285. Salvador, gol 9601, decolado na Dael. 9601, no contato radar na decolagem do gol 3620, após 2000 pés, direto Leda, após Leda, Bridge. Relativo após 2000 pés, Leda, Bridge. Gol 9601, acendendo para o 3620. Relativo, o 3297 ainda vai demorar um minutinho ou dois aqui para girar o motor, só estou lhe comunicando. Ok, ciente, chame para iniciar o push. Ah, autorizado aí o acionamento à posição. Obrigado. Boa tarde, Oxalé 629, na posição 3 para pushback 629. 6259, aguarde um instante para o pushback. Caso o deseje, está livre o acionamento na posição, aguardando aí uns 3 minutinhos para o push, ok? Abrimos, vamos aguardar. Então, na posição Oxalé 629. É o PUD, 4 horas e 30, Brasília. Tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1895. E o QH 1011 tem um bom voo, uma boa tarde, gol 9225. Pátio Uno, Alfa, 1895, bom trabalho. Hoje é 6259, um Boeing da Gol vai taxar sua cauda em instantes. Coordene que é com a equipe pessoal, assim que ele liberar a retaguarda, tá livre o seu pushback, chame para o táxi. O 567, chame em sítio no 260, alterno no 288. 260, 288, gol no 567. Gol 9225, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1900 graus com 3 de nós. Alinha, decolar no zero, gol 9225. 3897, prossiga. 3897, nós temos um problema aqui do Dani Pushback, nós chamaremos quando o próprio novamente. Sim, chame então para o banco. Muito obrigado. Ó, Chiné 6259, para o táxi, chame 171, 5 horas, 20 minutos de autonomia, alternando o Daniel. Livre à direita, chame a torre 1895 para a decolagem. Tem um bom voo, uma boa noite, Oxa 6259. Livre à direita, vamos lá, a torre 1895, uma boa tarde, bom trabalho, Oxa 6259. Moderna 1251. 3325251, voo na 601. Controle, voo 9225. 2225, contato radar na decolagem do voo 13620. Após 2000 pés, vou direto elétrico. 360, exceção, após 2000 direto elétrico, voo 9225. Ingressou Interlagos, o nome é Brink Mike. Brink Mike, já visual com o 97? Negativo. Afirmativo, visual com o 97. Chama agora a torre 118-95. 118-95, November Yank Mike. Oi, Papatango November Yank Mike. Papatango November Yank Mike. Autorizado final do 97, chame na curta para o pouso. Que é 1-0-0, o vento centro, pressão 1-0-0 graus com 15 nós. Está na prova da rotatória, vai encurtar para a final de 3 milhas da 107, November Yank Mike. Confirme a aeronave chamando? 3897, aí, é, para o push está autorizado, chama para o táxi. Muito baixa a transmissão, não estou conseguindo compreender. O TAN 3897 vai acionar na posição, chamará para posterior pushback. Tô ciente. Muito obrigado. Ingressando na final de 3 milhas, o Papatango November Yank Mike. Papatango November Yank Mike, avistado, livre pouso, pistão 97, o vento 090 graus com 15 nós. Livre pouso, Papatango November Yank Mike. Torre, Salvador, muito boa tarde, o Xené 6259, eu posso esperar na 10 então. Boa tarde, Xené 6259. Autorizado a linha A e decolar a pistão 90, vento 090 graus com 14 nós. Autorizado a linha A e decolada 10, Xené 6259. fechando a rolagem, o Chené 6259. Oi, gente. Marcos 3, Spectre, autorizado, livre. Boa tarde, é para Porto Seguro, uma centena, é isso? Qual o pátio que se encontra? 9225, chama Recife no 2601, terno no 222. Viseira 10, perdão, a 17, com curva direita para subida Coral. O transponder é o 0264, controle em 1-20-8, corteja. Eco de novembro confirmando 0264, o transponder, qual é o PLB no pátio 4? Esse é meu controle em 1-20-8, bom voo e boa tarde. Transponder 5513 e o controle em 1208, uma boa noite, o Chile 62, pronto. Paulo Salvador, Golo 273, gate 10 para o Chile Castelo. Coordene com a equipe de solo, o senhor será rebocado até outra vez do portão 8, chame quando lá para o acionamento. O altímetro é 1010, o Golo 273. Gate rebocado até outra vez do 8, lá senhor, o Golo 1273. Chené 6259, contato radar na decolagem subal 3620, após 2000 pés direto Leda, após Leda Bridge. Ah, no momento esse senhor está acionado a identificação, agora está normal. Seguinte, até 360, após 2000, Dael, após Dael, Leda, Uxa 6259. 2000, Leda comandante, após Leda Bridge. Confirmando, Leda está presente, depois Bridge.